Ela não vai te ligar nem chamar pra sair. Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir. Diz que falta de sorte, trata o coração quebrado, fumando um da forte. Várias bundas no lugar, mas nada que me importe. Só de olhar lá no fundo do olho, eu já sei que nenhuma faz como tu faz. Te apresento essa neném com cara de malvada, descendo do Uber com as cunhadas. Fumo um vape com gosto de hoje, amanhã arrasa. Aproveita e me leva pra tua casa. Me promete prazer, preciso de amor não. Já me conformei que eu não vou segurar sua mão. Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão. Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro. Essa bicha tá desconsiderando o nego. A nega é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer dinheiro. Deixa eu quebrar o gelo do seu coração. Primeiro nós fode, depois fuma um balão. Ficou com tesão no brilho do cordão. Nem pensa em romance, ela só quer tapão. Giri, giri, rap, giri, rap, giri, rap. Tranquilão, fumando um do bom por aí. Sempre na onda, eu não deixo a vibe cair. Se quiser colar, vem, é só me seguir. Mama, mama, baby, foda que eu ia. Ficou com tesão no brilho do cordão.